meuscds.com. Hoje achei a nossa história num pendrive, com vídeos das viagens que a gente fez. O sol beijando a praia de Ipanema, vi você na cena linda outra vez. As suas selfies de caras e bocas, que não foram poucas, também encontrei. Aquelas músicas que a gente ouvia nos primeiros dias que me apaixonei. Uma por uma então deletei. Só não sabia que doía tanto. Só não sabia que doía tanto. Mesmo quando quero te esquecer, a saudade me obriga a querer. Só não sabia que doía tanto eu tentar me arrancar de você. meuscds.com. Ah, se eu pudesse entrar naquela foto, ninguém viver de moto, aquelas trilhas que a gente fez. Eu sinto falta das nossas conversas, do beijo sem pressa, com sabor de vinho francês, das risadas, com nossas piadas. Só não sabia que doía tanto. Só não sabia que doía tanto. Mesmo quando quero te esquecer, a saudade me obriga a querer. Só não sabia que doía tanto. Que doía tanto eu tentar me arrancar de você. E pra cantar essa canção comigo, meu amigo Alexandre Pires. Vamos falar de amor, Alex Ronaldo. Se eu pudesse entrar naquela foto e reviver de moto aquelas trilhas que a gente fez. Eu sinto falta das nossas conversas, do beijo sem pressa, com sabor de vinho francês, das risadas, com nossas piadas. Só não sabia que doía tanto. Só não sabia que doía tanto. Mesmo quando quero te esquecer, a saudade me obriga a querer. Só não sabia que doía tanto eu tentar me arrancar de você. Só não sabia que doía tanto. Só não sabia que doía tanto. Mesmo quando quero te esquecer, a saudade me obriga a querer. Só não sabia que doía tanto. Que doía tanto eu tentar me arrancar de você. Eu tentar me arrancar de você.